gravidade vão ter um infarte? O senhor não tem nada grave por enquanto, é só uma gripe. Mas, doutor, ando com muita dor de cabeça, dor nas costas, ando muito cansado ultimamente. O senhor está muito nervoso e fuma demais, e isso não é bom. Estou com febre, doutor. Estou preocupado com o coração. Será que vou ter um infarte? Muito bem, vou lhe explicar qual é a sua doença. O senhor está pesando 86 quilos. Para 1,70 m de altura, o senhor está gordo demais. O senhor tem que fazer regime. E o coração? O senhor precisa parar de fumar. E tem mais, tem que fazer ginástica. Mas... eu vou lhe dar um remédio para a gripe e também uma dieta. Nada de sal, açúcar e gorduras em excesso. Senão vai piorar.